Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Pop Live. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. This is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Ao vivo. Remove! Ricardo Egidores! Equipamentos de segurança! É com Ricardo Egidores! Vale Surf! Loja em Belém do Pará, atrás do Castanheira! Cobra d'água! E a marca que veste os irmãos Alice, Juninho, Davis, Nangini, toda a família Pop! Friburgo! Vestindo liberdade nos shows do Águia! Aranha! Soluções e alto-falantes é com Aranha! Skull Sessions! Azul por fora, inexplicável por dentro! Claro, telefonia! O 4G mais rápido do Brasil e do mundo! Brasil! E 9 automotivos! E a saída 9! Apresentam! Ladies and gentlemen, are you welcome to the new Super Pop Live! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao novo Super Pop Live. Vai começar! Solta o batidão, DJ Alisson! E vamos começar mais uma aqui no Barracão. Depois do finalzão de semana maravilhoso do Águia de Fogo Super Pop, estamos aqui começando a semana nesse feriadão maravilhoso, papai! Vamos lá, família! E vamos detonando, detonando, detonando o DJ Alisson! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Dali Alisson! Vai pra cima, jamaicano! 3, 2, 1, quem manda? É o Pop Live. Vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sucesso. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com um corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as baleias. DJ Gilberto aqui presente também com a gente. Obrigado, garoto. Galera do Guarabara lá de Bonjú. São super fãs aqui do Pop. E a gente agradece mesmo, com muito carinho. Um abraço do Ellison pra você, garoto. Ellison. Vamos chegar lá. Segura, meu filho. DJ Betinho Isabel. Bora, meu parceiro Marcelo da GDM. O bom que as danças pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece DJ Ellison. Aquece, aquece, aquece, aquece, maninho. E vai naturando, papai. Como sempre, meu irmão, pode crer, Rodrigo, Roberta, sempre com a gente aqui no show do Pop Live. Bora pra cima, vai! O Pop vai detonando, detonando, detonando. Olha o negão aí, ó. Esse negão é maluco. Novinhas. Novinha tá demais, apavorando a festa. E vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Vem com a perereca. Deixa a perereca assim, deixa a perereca assim. Solta o batidão, DJ. Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com dedo no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Meu parceiro Atila pro monte, daqui com a gente, velha guarda, garoto. Um abraço pra você, Atila. Marcelo do Rock também tá aí com a gente. Doutor Vitor também, um abraço com carinho. Do DJ Ellison, bora pra cima, maninho. Ellison. DJ Ellison Produções, Santa Maria, do Pará. Esse jeito mesmo. É assim. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz. Eu boto e tu tira, vai. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Hoje é aniversário do meu grande amigo Caquinho, da Mega Pack, meu irmão. Grande Caquinho, que não poderia comemorar em outro lugar a não ser aqui. Super Pop! Valeu, Caquinho, tudo de bom, maninho. Alô, minha TJ! Tô ouvindo o movimento, você fala, você fala. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, Ellison. Quem diria? Eu de presente com a gente. Bora, Murari! O meu parceiro Blind dos 45, mas hoje tá no comecinho ainda, né, Blind? Bora, querer, meu irmão. A grande família também presente com a gente. Hoje é aniversário do Cauê, moleque. Aí a galera tá do lado direito, tá do lado esquerdo, tá no meio. É a grande família invadindo! Parceirão, DJ Felipe, ele e a primeira dama, a dona Maiara, aqui com a gente, o Nelson, o Nilson, a galera de Marabá, João Paulo, também o Lepito, toda garotada. DJ Jonathan Bronzões também tá aí com a gente, ao lado da primeira dama, o Gon e a sua primeira dama também, Ellen, das loiras da treta. Obrigado, minhas loirinhas. Bora pra cima, bora, bora. Assim que eu gosto, o barracão do Pompinho, lotadinho! Curtindo sua praia, rolando uma gelada, tá marquinha sensação, sua marquinha sensação, olé no meu itai. Olha o Cristiano, sexta, sábado, domingo, segunda, papai. Vai ter delícia pra fazer. Júnior Castro também. Que vire rotina essas suas vindas no pop, maninho. Meu Deus, desse bom, meu Deus, desse bom. Cheguei no baile, o novinho me chamou. Nossa, Guinho, Matheus, Menezes, estou de 16, também daí com a gente. Rodrigo Menezes, Votora Josimar. O Rodrigo já acertando aí os últimos detalhes. Pra levar, MC Nanjinho, vai Bujaru. Já primeiro, né, Nanjinho? Sua marquinha sensação, olé no meu itai, delícia chega. Essa aqui quando toca, a mulherada vai ao delírio, DJ Alisson. Acho que é aquele vício que a galera tem de vir nos finais de semana no pop, né, meu irmão? Pode crer. Pop Live, live, live. Alisson. Oi, senti. O quê? Eu vou mesmo endoidar. Bora, jeito, barão. Maluco. Meu diretor Neto também aqui na retaguarda. Bora, Neto. Amor, hoje não tem hora, mano. Está perdido. E o Bezerra também. Baby, amor. O Arthur, o Edinho, o DJ Búfalo e os Vingadores. O teu homem, confesso, todo dia. Sábado eles fizeram uma farra bonita na metrópole. Se te faz, eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dava. Mas tu é. Vem, minha rainha. Minha rainha. Qual é o teu vício? O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O meu, o seu, o nosso. O Super Pop é meu vício, meu vício. O teu também, né, Neco? O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Padre Serginho também tá aí com a gente do Ouro Negro. Vício, deve estar o Edilson também por aí, a galera do Ouro. Um grande abraço, viu? O xerife, aqui com a gente, Júlio Gulião, meu amigo da lá. Alô, Breno! Grande abraço pra você, meu amigo Breno. Aqui no Lajinho, com a gente. Alô, Capitão Diego! Pois a mulher que eu sempre desejei, bonita, nega, linda, eu te amo. Eu não me importo. Meu amigo Flavinho também, aqui com a gente. De deixar pra nossa família Prouxa. Contigo eu sei que vou. Alô, Glau! Alô, Rani! Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não quero. Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Bota na pressão, bota na pressão. Tava no fluxo, a vizinha novinha no grau. Sabe o que ela quer? Vai, vai. Ela quer bicada, ela quer bicada, ela quer bicada, ela quer bicada, ela quer bicada, bicada, bicada, bicada. Dali, DJ Alisson! verdade, uma... Tá bonito! Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixa eu pedir outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Bora, Cleia Ventos! É o padrinho do Ninho, meu irmão! Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Olha o manga larga, ele! A nossa madrinha também tá aí com a gente. Galera, galera! Tá ali! Bora, França! É assim que eu gosto! E o manga? Não sei nada. Perdoe, amor, amor. O Davizinho também tá aí com a gente, ao lado da primeira dama. Hoje oficialmente é o aniversário dela, Davizinho! Irmãozinho Beto, lá do Robson, tá aqui com a gente. Convidado especial do Ellison hoje aqui, Beto! Daqui a pouquinho, vem aqui comigo, Marinho. Vem aqui, vem aqui! Vem! Solteira? Solteira? Solteira, né? Com dinheiro ou sem dinheiro? Paixões se dividem. Duas paixões me dividem. Alô, Tom! É por dinheiro. Meu parceiro Tom de Marituba tá aí com a gente. Alô, Miro! O que fazer se tem que... Cara que arrebenta com pop em Salinas, meu irmão. É tão difícil esconder o nadal. Eu vou perder o luxo que o outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar. Por até você pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que... Júnior da Verente. Tá de boa, né, papai? Silva, Jamile e o Jajá, a nossa fiel super âncora, tá aqui com a gente. DJ Mariano, a inovação em remix. Olha o bazuca, meu irmão. Ao lado da primeira dama, é assim que a gente gosta. Daniel Cardoso, tá aqui com a gente também. Parceiro Renan, da grande família, também daí com a gente. O Tonico Live, Ricardão Lobo Mal e o Patrick Lobo. O nosso técnico informático aqui no Pop. Se eu vou sair pra curtir com a galera do rock, deixar o som me levar e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock, deixar o som me levar e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock, um novo príncipe negro. E essa aqui vai especialmente pro meu parceiro Caquinho, que tá no berço hoje, comemorando 15 aninhos, só de festa de aparelhagem. Bora, Caquinho! Bora, Davidson, bora, Nandinho! Bora pra cima, meu irmão! Simbora! Dali, DJ Ellison! Ellison! Ellison, o DJ premiado Top Marketing. Vamos dançar no embalo que a galera dança. Vamos dançar no jeitinho que a galera mexe. Vamos dançar com essa equipe, meu amor. Equipe Mega Pack alucinando e dando. Olha o caquinho aí, ó. É do Mega Príncipe, essa equipe manda ver. Com Edson e Ediaço, hoje eu vou fazer o pé. Equipe Mega Pack da Cidade Velha. Banda Eletro Melody, o som da galera. Rodrigo, Roberta também, sacudindo aqui no Pop LC. Equipe Xana, Xana, Xana, vai! Ela põe a mãozinha pra cima e grita: Hey! Gente, aquele abraço do Gélis. Cadê os bobinhos? Cadê, cadê, cadê, cadê? Eita, coisa boa, Marinho! Essa galera é 100% pop. Nas redes sociais também, meu irmão. Pode crer! Nossa DJ, sempre com a gente, alô Queixinho. Você também, papai. Cadê a mãezona, pai? Eu não quero criar esperança. Ele, o meu amigo Ciro também, o Ciro do Live. Bora, Ciro. Live. Meu casamento foi marcado. Nosso maninho Bismarck também, na baladinha do Juru. Bora, Bismarck! E o Marcelo. Da GDM também tá aqui. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Para meu parceiro, Dejotinha. Meu amigo Juninho Pop, o Samuel, o Ronaldão, Júlio Castro, Babinho, nosso moleque da DF. É seu nome que alô, madrinha Franci. Mas como é que eu posso ser feliz se você não está? Meu amigo Mangalarga, meu amigo aqui no Lajinho. Lucas e o Léo Martins. Viviane Batidão. Seguidinha na mídia também, valeu, Maninho. Ei, Betinho Isabelense. Alô, Renan da Grande Família. Quando penso em ligar pra você, meu parceiro Pepeta, tá aqui com a gente, grande amigo Pepeta, baterista aí do Thiago Costa, tá aqui com a gente também, aquele abraço pra você carinhosamente, viu, meu irmãozinho? Obrigado por você estar aqui hoje. Super Pop. Bora, senhor! É funk! E a torcida do Papão vai jogando essa mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima. Será que vem alguém do clube do Remo hoje aí? Vai jogando, vem, brinquedo. Quando mandar você quica, vem. Os nossos vingadores. Também já por aqui pelo circuito, DJ Búfalo. Obrigado pela vinda, maninho. Vem, periquita. Vai desse jeito gostoso, mulher. Vai desse jeito gostoso, menina. Quando toca essa no baile, já era. Ela entra na vibe, entra no clima. Vai desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menina. Quando toca essa no baile, já era. Ela entra na vibe, entra no clima. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menina. Quando toca essa no baile, já era. Ela entra na vibe, entra no clima. Quando o Pedrinho mandar, você desce. Quando mandar, você quica, vem. Vem, periquita, vem, periquita. Olha, meu parceiro, Samuel, Samuca da XP. Aqui com a gente, ele no ladinho de companhia da primeira dama. Jessica, da sincera. Vem, periquita. Alô, Carlinhos, nossas seguidores. Quando mandar, você quica, vem, periquita, vem, periquita, vem, periquita. Falazinha, tá na área. Vem, periquita. Beijão pra vocês, meninas. Mulher, do DJ. Vou pedir, hein? A pedido. Eu vou pedir, hein? O DJ. DJ. Bota essas mulher tarada tudo pra descer no chão. Descer no chão. Olha o nosso parceiro, galera, da grande família, alô, Jesquinha. O DJ aqui do bairro. Já vai mandar pra tu quicar. Os nossos bandas minhas! Amigo Bruninho ainda comemorando seu aniversário, meu irmão! O aniversário não para, né, garoto? Pode crer, meu amigo Vitor! Alô, bebê! O Wallace também tá lá! Cadê o papá? Tá chegando! A pedido do DJ. DJ. A pedido. Olha o nosso parceiro Barbalho da grande família, já aqui com a gente, a bordo do Águia. DJ. Bota essas mulher tarada tudo pra descer no chão. Descer no chão. O DJ aqui no baile vai mandar pra tu ficar. Vai pra lá, perereca. Sai pra lá, xereca. Olha, eu tô na onda. Não quero uma hora dessa. Deixa ela lá de manhã. Não quero uma hora dessa. Sai pra lá, perereca. Olha, eu tô na onda. Não quero uma hora dessa. Sai pra lá, perereca. Sai pra lá, xereca. Olha, eu tô na onda. Não quero uma hora dessa. Sai pra lá, perereca. Sai pra lá, xereca. Sai pra lá, xereca. Olha, eu tô na onda. Aí, Edson, cabeção, já por aqui com a gente. Pelo camarote, já convida a galera pro dia 23. Lá na Lapa, meu irmão. Tem super pop aí na Lapa, com uma super promoção, e sem dúvida alguma, a galera convidada. Mas só, cabeção, eu só te falo uma coisa, cola no Clay que é sucesso! Aqui com a gente nossa galera do rock! Alô, Jefferson Pop! Com o Gênesis aqui com a gente no Águia, Jefferson! Alô, Lígio! E aí, maninho? Aí no fone, maninho! Aqui o Pop Live. O nosso amigo Wellington da X8 também aqui presente. Bora, DJ Feliz! Prefeito de Marabá, meu irmão! Nosso amigo Bidu da Pedreira também tá aqui com a gente. Alô, Bidu! O Mendigato, Adriano Silva! Já já da CV! De Marituba, tá aqui presente ele e o nosso gringo direto de Fortaleza pro povo. Bora tu! Turn it up, motherfucker. Ricardão Lobo Mal, Patrick Lobo, DJ Jola da Produções e a sua ruiva Ellen. Nosso amigo Gonda Treta também tá aqui na área. Olha, Jonathan! O cara do Na Pressão, meu irmão! Tocou aqui no Barracão do Pompilho, foi aniversário do Fantasminha, e desta feita a nossa volta aqui no Pompilho, é aniversário do Bruninho, meu. E na verdade o aniversário do cara começou na sexta, aí já rolou sexta, já rolou sábado, já rolou domingo, finalizando aqui no Barracão do Pompilho, dali Bruninho, muito uísque, muita cerveja, dinheiro e mulher bonita, meu. Aniversário do cara, picote grosso na área. E a minha Ellen, das loiras da treta também tá na área. Vou dar uma revisada aqui das promoções de hoje pra galera, viu? Um balde aí com 4 cervejas, apenas R$20 no bar e R$22 aí na mão dos garçons, viu, gente? Um baldão com 20 cervejas, apenas R$100 no bar, R$110 dos garçons. Aqui o Pompilho aceita todos os cartões de crédito, galera. Whisky! Esquina, no bar, 150. O garçom, 160. Red Bull no bar, 15 segundos. Os garçons, apenas 16. Aí pra galera, toma tudo isso. Tem que comprar os copos do Pop aqui, maninho. Com a marca Super Pop Live. Seus copos personalizados com a marca da empresa Pop. Tá aqui na mão do meu amigo Douglas. Ele já tá aqui fazendo uma asa de copos aqui, ó. Olha os copos como tão bonito aqui, ó. Os copos do Pop, meu irmão. Que é o sucesso do show do Aia. Alô, Marcelo da GDM. Olha o ping-pong. Alô, cabeça! Nossa amiga Miaka também tá aqui com a gente. Beijão pra você, Miaka! Meu amigo John, da Nike, Renatinho, os garotos da Nike também no circuito. Juninho Pop, o Samuel, o Ronaldão, Júlio Castro, Valminho, os nossos moleques da TF. Júnior da Alverende também, alô, Juninho da Alverende! Alô, Juninho! Liga aí, mano. Rodrigo e a Roberta também aqui no camarote. Estão aqui curtindo todas e mais alguma. Inclusive, estão desde sexta-feira com a gente. A gente vem aqui no camarote cumprimentá-los com muito carinho. Alô, Rodrigo, alô, Roberta. É o casal Xana no Pop, garoto. É a mesa dos velhos guarda, maninho. Estão aqui presente no Barracão do Bom Filho. A gente recebe com muito carinho. Um abraço pra vocês. Valeu, valeu, valeu. Um grande abraço para vocês aí, valeu! Meu amigo Mangalarga, a madrinha França e também no circuito! Dali Pop! Apareceu, Nudinho! O Leleco! Cê é doido, mano? Ele mesmo, é? Aí no teu ladinho. Vou te contar. Tamo fora, garotinho. Também tá por aqui. Inclusive, o cara tá de amor novo, meu irmão. É doido. Eita, garotinho, da lá. Nossa família pro hoje! Agita! O empresário Raid! Lá do Líbano, também tá aqui com a gente no Pop! Aniversário do nosso parceiro Cauê, da grande família! Olha meu parceiro, DJ Asayag! A dupla Ouro Negro tá aqui com a gente também. Obrigado, Asayag, pela vida, maninho! Pelo camarote, ou seja, aqui no Ninho do Águia, só celebridade. Rodrigo Menezes, é por aqui, presente, nos fazendo uma visita cordial ao lado do Motora Josimar, galera maravilhosa, nosso amigo Pino Pop, também daqui, presente, pela galera, gente boa, e a gente recebe vocês com muito carinho, viu? Obrigado, Rodrigo! Obrigado, Josimar, parceiro de todos os momentos, aqui, presente com a gente, um grande abraço pra vocês, valeu mesmo pelo carinho. Hoje é aniversário do Caquinho da Mega Pede, minha irmã. Alô, Caquinho, parabéns pra você. Alô, Rani. Alô, Glau. Alô, Gianni Bazuga. Com a Seguetine ao final de semana inteiro mesmo, é? Os amigos Seguetine na mídia, tá na área, meu irmão! Capitão Diego! Nosso amigo Brielo da 13 Eventos também aqui com a gente no circuito! Aniversário do Gilbertinho. Eu não te conto, pessoal. Olha o meu parceiro Garros Garrancha também aqui na área do ladinho. A nossa galera do rock. Chasing, my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about me. Hey, Davidson. Hoje também é aniversário do Leleco, viu, maninho? Ele tá aniversariando e comemorando aqui no Suque de Davaô, aqui no Ninho do Águia. Aí, Leleco, parabéns pra você, nossos americanos. Estão aqui numa farra muito bonita, aniversário do Leleco, é aniversário do Bruninho. Eita, minha Nossa Senhora, garoto! É pop do barracão! Aguenta, bebe refrigerante. E a mixada agora? Super DJ, alô meu amigo Vitor do Rock, DJ Cássio também daqui no ladinho, Carlos da Range, grande abraço para vocês aí, valeu, Marcelo do Rock. Entra aqui com a gente, nosso amigo Matheus Menezes, 2016, ele tá no apoio, junto com o Rodrigo Menezes, Motora Josimar. Irão levar bem ensinandinho de primeiro em Bujaru! Alô, Matheus Menezes, estamos com você! Águia de Fogo.